A rainha me mandou eu ensinar os meus irmãos pecadores. A rainha me mandou eu ensinar os meus irmãos pecadores. Pois se curvem a doutrina de Jesus Salvador. Pois se curvem a doutrina de Jesus Salvador. Que a rainha me mandou eu ensinar com carinho e com amor. Que a rainha me mandou eu ensinar com carinho e com amor. Sejam firme a esta luz, que a rainha foi quem nos mandou. Sejam firme a esta luz, que a rainha foi quem nos mandou. Sejam amável a rainha, para seguir com amor, com alegria. Sejam amável a rainha, para seguir com amor, com alegria.